DJ Roger Mixi, produções da produtora RG Produções. Tudo que eu quero, amor, é te encontrar, abraçar teu corpo, te fazer suar, te dar muito carinho e muita atenção, conquistar de vez o teu coração. Tudo que eu quero, amor, é te encontrar, abraçar teu corpo, te fazer suar, te dar muito carinho e muita atenção, conquistar de vez o teu coração. Quero colo, quero teu amor, sentir o fogo ardente da nossa paixão, ficar contigo seja como for e acabar de vez com essa solidão. Quero colo, quero teu amor, sentir o fogo ardente da nossa teu corpo, te fazer suar, te dar muito carinho e muita atenção.